Papa Golf, serviço radar terminado, 562 de milhas, sudoeste Salvador. Samilhéus, frequência 1201. Delta, Manati, 1.000 pés, direto, decola na curva direita da 1.7. Controle 1.20.8, torre 1.8.95, transponda 0.125. Certo, POB. Chame a torre pro táxi da conversa. Devia acionar chame táxi, Mike Eco Delta. Bom dia, voo 1983, temos a informação novembro, autorização Guarulhos. Qual a posição? Está na ponte 5. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulo 1-0. Bravo, Papa Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto drive. Saída da El, Leda pós-bridge. Controle 1.20.8, torre 1.8.95, transponder 5.1.559. Autorizado 360 para Guarulhos, Papa Zulu 1-0, bridge após Papa Zulu 1-6. Bravo Hotel Zulu, pós-direto drive na saída da El, Leda. Confirmado. Após Leda? Bridge. Após Leda, bridge. Dael, Leda, bridge. 1.20.8 é o controle. Aciona 5511 transponder. Gol 1.2.8.3. Correto. Adiante. Ilhéus, 065. É 065? Mipe 5595, Ilhéus, 160, autorizado. Plano Yankee, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda e Ilhéus. Controle 1120.8, torre 18.95, transponda 5521. Atente ao fiscal de pátio, no pátio 4, e reporte na AOSCO, ok? Correto, chame pronto estacionamento. Solo 397, posição número 4, puxa, será? Autorizado, chame pronto pro táxi. Chamará. A linda coluna 7, vento no 00 graus, no nós. Trip 5595, o controle está ciente de solicitação. Assim que possível, liberará na Coral. Inicialmente, mantenha a saída da El. Táxi Gol 1397, estamos com 135-135 a bordo, alternado em Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. 4 horas e 10. 135-135 a bordo, alternado em Galeão. Libertax, ponto de espera no zero, via Índia, 1397, transferência. Oi, tio. Via Índia, 1397. Tiago Delta, bom dia, mantém as condições visuais, direto Manati, QNH1013. Paciente, mais Tiago Delta, direto Manati, solicita CD para 1.500 pés, senhorita. Autorizado. Delta. Salvador, Gol 397, ponte espera, tá pronto, Uno Zero? Uno 397, a linha da cola, pista Uno Zero, vento no Uno Zero graus, Uno 29. Primeira decolagem da Uno Zero, Gol 397. Bono 397, decolou 32, chame o controle 1208. 098, autorizado a chegada a mar e desça para nível 050. Controle Gol 397, bom dia, decolado. Bom dia, Gol 397, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda 360, Gol 9397. Qual a intenção de pista para decolar? Ciente, Tia Remarque, papá. Salvador, São Paulo, nível 430. Confirme a rota. Ciente, a sua rota ainda não chegou aqui no meu sistema. Deve estar chegando em mais alguns minutos. Aguarde cópia da autorização. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Tomás 8, copiou o controle. Papapá, Mike Fox Lima, bom dia, autorizado a chegar da mar e desce para o nível 060. Mike Fox Lima, redução para 2509, número 3 na aproximação. Maceió, seu Manu, não lembra? Autorizado 250 para Maceió, via Peruíque 58, Orago, direto Mike Charlie Eco. Decolando a pistão na zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 525. Autorizado 250 para Maceió, torre Rota Peruíque 58, Orago, Mike Charlie Eco. Decolando 0, saída Puca, transição Zumbi. 208, correto, chame pronto para acionar. Rodolfo 983, posição 5, feedback acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame na táxi, sono 983. Uma 397 após desvio, vai e Brinde. Positivo, 397 após desvio, Brinde. Mais uma pergunta, desça para o 060. TP 5403, está presente, pode aprovar o externo? Está com referentes visuais, TP 5403. Completamente visual no setor. Sim, autorizado, reporte estabilizado. Está presente, voo externo, rebota A, quando estabilizado, TP 5403. Voo no 397, Santo Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. Ok, 1251, 3325, voo 397. Exato, chame pronto pro táxi, 6140. 6140, tá ligado. Até a chegada número 3 na aproximação, Mike Fox Lima. Lima. 3192, desce para 2000 pés, QNH 0 no 3. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 3198, para 2000 no 0 no 3. Autorizado sinal de procedimento para 3198. Comandante Serra, bom dia, aguarde conta. Estabilizou na 1-0-3-5-4-0-3. 3-5-4-0-3, complexo final, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado. Viva Galeão. 172, Galeão. Autonomia. 3:30, 1-9-3. Número 2, siga o Airbus da Oceané à sua frente. 1-9-3. Vou usar o Xanetão número 2, gol 993. Vou tirar que tá pronto o feedback agora? Afirmo. Ok. Qual a pista que pretende decolar? Ciente, aguarde cópia. Papapá, Romeu Charlie. De posicionamento, papá Romeu Charlie. Papá Charlie, Mike papá. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 430, via Pezulu 110, a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto papá Índia Romeu, após direto. Decola da pista 17, curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 1-20.8. Torre 1-8.95, transponder 5536. Lima. 220 mais, tem Torre 1-8.95. Livre acionar, chama pronto pro táxi. Uma reparte ideal de descida. E a POV? E a autonomia? Para o táxi do Xané 6140, 126 a bordo, 2 horas, alterna, sentido. 2 horas, alternando Recife, livre táxi, à direita, ponto de espera 10, Xané 6140. Táxi, ponto de espera 1895, dados, bom dia. Bom dia. Papatango Kilo Romeu Oscar, 1-1000 pés para Morro de São Paulo, decola da pista 17 com curva direita, corredor Axé, controle 1-20.8, torre 1-8.95, transponda 0153. Para o táxi, chame a torre em 1-8.95, Kilo Romeu Oscar. Após, obrigado, 3543. Bom dia, Kilo Romeu Oscar, ajuste no 012, autorizado o táxi via parte 5, reporte ingresso no 7. Livre táxi até antes da Juliette, 3543. Livre táxi até antes da Juliette, reportando 3543. Vai, Senegama 012, reporte rotatório. Decimal 8, torre 1-8, decimal 9-5, transponda 0-1-2-3. Mike Fox Lima para o curso do localizador, curva direita para o 050. Direita 050, Mike Fox Lima. Comanda Juliette, 3543. Viva ingresso para o pátio 3, posição 04. Viva ingresso para o 3, posição prevista 04, 5403. Serra, ajuste no 012, autorizado táxi, reporte ingresso no 7. Janeiro vai iniciar. Entende. Gol 983, mantém espera no 0 para nós. Gol no 983, ciente, mantém a ponte espera. Mantém. Reporte estabilizado, pai, por favor. Recebendo outra espera, senhor. Sete, Sam Torre, 1895. Alô. Romeu Alto, calibre da colagem no 7, vento no 00 graus, no 1 mais. Salvador, bom dia, da 3198, 1 milha e meia, por exemplo. Bom dia, TAM 3198, continue a aproximação, oeste pista livre. Olha a pista livre, TAM 3198. Oi, Salvador, é Romeu Cabravo. Romeu Cabravo, confirma intenções de pouso. É pro 4-4, senhora. Romeu Cabravo, reporte final de 2 milhas, 1-7. Mais 2 milhas, 1-7, Romeu Cabravo. O Xanemé 1-4-0, decolou 4-7, chame o controle 1-2-0-8. 2-0-8, bom dia. TAM 3198, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Informa o tráfego à esquerda, helicóptero não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso, TAM 3198, obrigado. Termo 250. Direto Fuca, obrigado. Romeu Oscar, decolou 47, chame o controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. No pátio 3, está livre, chame táxi. Eu confirmo 5-3-5-5-9-5, copiou autorização 60 Gels. Já foi copiado. Por aí, sente. Foi copiado no 5-6-9-5, chame táxi. Não vai ficar bravo na escuta da torre? Na escuta, senhor. Então já tá aproximando pra final no 7? Negativo, tá 4 milhas. Gente, continue a aproximação no 7, aguardando a autorização de pouso. Alô. O 983, ali mantém, pistou no 0. Ali mantém no 0, gol 93. Quilo Quebec Serra, pronto. O Quebec Serra, livre decolagem no 7, vento no 00 graus, no 1, nós. 3198, solo 50, direito no 219. Direito no 219, obrigado, bom dia. Romeu Oscar Bravo, aguarde a pista livre. Bravo. Xané 6140. Chega, Xané. Possibilidade de manter, poder coordenar, manter o nível 310? Não. Guarda de coordenação 6140. Obrigado, hein? Autorizado o 250, o senhor pretende subir ao 310? Afirmativo. Guarda de coordenação. Obrigado. 3, livre decolagem 10, vento 090 graus, 12 mais. Autorizado decolagem 10, 093. Quebec Serra, decolou 50, chame o controle 1208. Controle 1208. Parte principal, segunda direita, Indy Alpha, com temperatura 108.95, altímetro 1012, tamo voo e bom dia, trip 5595. Obrigado, bom dia, trip 5595. Na OSCA, ok? Não está autorizado ingresso no PAD 4 devido ao follow me. Entra, levo. Uma zero, uma dois. Estou no zero, vento 08, 0 graus, no mais. Livre pouso, Mike 4 Lima. Fica bravo, seu solo ao 5-1, mantenha a posição na alça, aguardando, follow me. Gol no 983, decolou 5-2, chame o controle 1-2-0-8. 2-0-8. 1-0-5. Goma 044, bom dia. Autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. Mantenha a chegada número 2 na aproximação. Eu, Charlie, Vitória da Conquista, 105, correto disponível, direto, decola da 17 com curva direita, ingressando no corredor Axé, mantendo restrição de 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle, aciona 5532, o controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95, Papa Romeu, Charlie. Pessoas a bordo? Chama a torre agora em 118 decimal 95, seu nome é táxi de colagem, altímetro 0012. Tem um bom voo e bom dia, ao meu Charlie. Você na 1140, chama o centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 12545, bom dia, obrigado, bom trabalho, cara. Obrigado, Gomes. Para peça livre, quilo Romeo. Ah, graças a Deus. Eita, 219. Alô, Salvador. Papapapá, Mike, Fox Lima. Mike, Fox Lima, 219. Goma 044, controle. Informe radial de distância de Salvador. No momento, pressão para bordo, radial 205. 24. E 59. Sim. Cinco, cinco, nove, cinco, decolou e cinco, cinco, chama o controle 1208. Controle 1208, até daqui a pouco. É. Bom, frete 32. Confirme. Bom, frete 32. Goma 738, bom dia. Autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. Bom dia, Mari, 060. Bom dia, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Pap Charlie Mike, Papá, Libre Sonal, chame táxi. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, QNH 1012, reporte-se para parte do depósito. Ingressa Juliette, e no através do portão 612, mantém a posição aguardando o follow me para prosseguir até a Lima, ok? Salvador, gol 1983, solicita voar bridge devido à formação no perfil da saída lenta até bridge. Sim, está autorizado desvio, aguarde coordenação para voar direto bridge, gol 1983. Puxa, autorizado desvio, aguardando coordenação para bridge, gol 1983. Eu sou autorizado bridge, dá certinho no nosso desvio, obrigado. Terra frequência livre. 1983, está autorizado o bridge. Autorizado o bridge, igual 983, obrigado. Eco Bravo Inter, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 1983, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. 25, antena 3325, gol 93. Gol 1044, desça para 3.000 pés, QNH 1012. 3.000, 1012. O gol 1044, ali da recepção, está? Livre. É o TRIP 5595? TRIP 5595, contato radar a 6200 milhas sub-10 de Salvador, suba para o nível 960, direto Leda. Direto Leda, libera da restrição de 20 milhas? Livre. Certo. Papá, ajuste no 012, autorizado táxi via PAT 5, reporte na Papá para ingresso no 7. Vou direto Lealdo da presente. Direto Lealdo, obrigado. Fiscal de pátio, no pátio 4 para iniciar o táxi, reporte na OSCA para ingresso. Turip 01 do Galeão, ciente da informação November. Mantenha Quebec. Copiou o Papa Romeo Charlie? Porque é o seguinte, segundo o Notam, tem uma viatura do fiscal do pátio, no pátio 4, para autorizar o seu táxi devido a obras, e o senhor chama a torre para o ingresso na pista 17. 5540-1208, o controle. Não tem a frequência do fiscal do pátio. Correto? Ali acionamento de pós-táxi. Charlie, Mike, Papá, Alima, tem 17. Mike Foxtrot Lima, após aeronave livrar Papá, está autorizado o cruzamento da 17. Gol 1044, desça para 2000 pés, QNH 1012, livre LS, aporte estabilizado. 2000 na 012, aportará no X-ray estabilizado, 1044. 0? 0, já no curso de adição. Gente, o Eco Bravo Índia, informo que o senhor, ao pousar, controlar no solo, o senhor vai realizar backtrack via pista e livrar na Delta, ok? Ah, ok. A firma, a Delta é a primeira, caso o senhor não consiga livrar, ok? Livre pouso no 0, vento no 1, no 0 graus, no 2 nós, Eco, Bravo, Índia. Papá Romeu Charlie, ciente, mantenha ponto de espera. Goma 738, desce para 3000 pés, que nega uma 012. 3000 no 012, 738. Charlie Mike Papá na escuta da torre. Devido à solicitação do controle, o senhor vai manter a proa de decolagem até 10 milhas. Do VOR, ok? Bom dia, Goma 260, autorizado a chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 260. Confirme o Eco Bravo Índia, informação? Velocidade do vento. O vento no 00 graus, no 2 nós, Eco Bravo Índia. 1 no 2 nós. Charlie Mike Papá, mantenha a posição. Goma 738, desce para 2000 pés, reduza para 1990 nós, autorizado sinal INS, reporte estabilizado. 2000 reduz, reforma estabilizado, 738. Gol 1260, vai direto e TAP. TAP, 1260, vai direto. Mike Papá, livre decolagem 17, vento 1-1, 0 graus, 1-3, nós. Bravo Índia, solo 05, livre à direita no 219. Papá Romeu Charlie, ali mantenho no 7. Câmbio controle 1208. 208, alemão para Pablo. Papa da Paz, Charlie Mike Papá, bom dia. Contato radar, suba para o nível 430, voz direto da El. Gente, 430 está mantendo a proa, até 10 milhas do BOR, o Charlie Mike Papá. Considera restrição, voz direto da El, Charlie Mike Papá. Afirmativo, graças a Charlie Mike Papá. Estabilizado aqui do Engol no 044. Voo no 044, completo sinal, Sami Torre, 1895. 1895, obrigado. Sobre o vídeo, eu poderia confirmar o parte de destino? Não, o parte, o senhor vai prosseguir para o parte de cargas, para fazer alguma descarga, ou vai para o parte 45. 044, livre pouso 10, vento 100 graus, 119. Livre pouso 10, 1044. Já retorno para o senhor, ok? Parte o 3 para abastecimento, né? Que o senhor quer? Gente, mantenha a posição da Juliette e aguarde uma coordenação com a infraero. Jesus 4207, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é legal no 0 no 2, redução para 2409, número 3 na próxima sala. Mantenha a posição da Juliette, o Eco Bravo Índia, e aguarde as pessoas para o ingresso no parte 3. Eco Bravo Índia, para abastecimento, está autorizado o ingresso da Juliette para o parte 3, o Eco Bravo Índia. Aguarde aí para os sinalizadores, o Eco Bravo Índia. Graus 109. Estabilizado 738. 44, solo 09, direito no 219. 1219, liberando a direita, voo no 044. 1185, voo 132. Alguém já está escuta? Poderia informar se o senhor vai abastecer após decolar? Sim, gente, atente aos sinalizadores do Eco Bravo Índia. Solo muito bom dia, 1044, livrou ingressando na áudio. Gol no 044, prossegue táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, gol no 044. Prossiga. Saco de poste na hotel para cruzamento da 1028 Olímpico 01. 1260, vai direto do UNA, desce para 2000 pés, que é legal no 0 no 2, Autorizado sinal LS, aporto estabilizado. Luna, 2012, bom, com 260, reportará estabilizado LS, Train 1. Trouxe Salvador, triplo Papá Romeo Charlie, transferindo. Papá Romeo Charlie, bom dia, mantém as condições visuais, NH1 0112, reporte farol da barra. Reportará farol da barra Romeo Charlie. Trip 5595, chame centro Recife, 1251 e alterne 133325. Quase, ingresso Juliette, Porto 4. Papá, chame centro Recife, 1251 e alterne 133325. 251-13325, chame mais Papá, por favor. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230. Limite magnética 1-0-0 de Sintra. Direito 230, então se ela não acertou na magnética, proa 230. S frequência livre mais correção, chame torre 1895 mais Jack Delta. 1895 Delta, tá visual com a aeronave correndo a chance. Sim. Salvador é o papapá lá em Jack Delta. Mike Echo Delta, ciente, reporte base pela direita no 7. Reportará a base pela direita no 7, o Mike Echo Delta está presente curvando à esquerda para a base no 7. Autorizado ingresso na Juliette, portão 5. Portão 5 via Juliette, 3 vezes. Bolívia 01 vai seguir a nave na Gol via Alfa e reportante da Juliette para ingresso no bate principal. Autorizando ingresso no bate principal, ataque-se a via Índia e Alfa. Enquanto espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-2, boa viagem. pouso na 17, vento 100 graus com 12 nós. 100 graus com 12, você apontará final baixado para base Delta. O 4207 para o curso localizador, curva esquerda, proa 160. Esquerda 160 para localizador, 4207. Está autorizado direto da esquina, livre exceção para o 105, quando possível, chamado para pouso. Azul 4207, traduza para 1709, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. Traduzido 1970 para 2000, a reportagem estabilizada, aporte 207. Localizador 260, Legon. Gol no 260, complexo final, semi-torre, 1895. 1895? Afirma. Muito obrigado, até daqui a pouco. No solo zona 8, atenta ao sinalizador do Pátio 4. E Salvador 260, uma milha do Índia Serra, baixou e travou, bom dia. 260, autorizado pouso 110 graus, 109. 1-2 nós. Livre pouso, pistão no zero, 110 com 1-2. João Pessoa 190, ciente da informação novembro? João Pessoa 190 autorizado, via grupo 677, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, 1208, controle.